Comércio em Manaus comemora com o segundo ciclo de retomada econômica. Restaurantes estão aquecidos para a reabertura. A arrecadação estadual apresentou queda em maio. Produção de bicicletas no PIN mostra recuperação em maio. Senador Plínio Valério descarta a prorrogação dos mandatos. Eu sou Fred Novaes e essas são as principais notícias desse dia 15 de junho de 2020 no portal do Jornal do Comércio, jcam.com.br, no podcast JCAM News. Depois de um período complicado, os comerciantes de Manaus melhoraram o ânimo com a retomada do primeiro ciclo e também com a liberação aí do segundo ciclo de reabertura para as atividades de bens e serviços não essenciais. A partir dessa segunda-feira, dia 15, houve um acréscimo de um leque maior de empresas que voltou a atender presencialmente, o que trouxe um ânimo ainda maior para o comércio, que fez um balanço positivo das duas primeiras semanas do primeiro ciclo de reabertura. A expectativa é que os novos segmentos abertos ampliem aí a retomada dos indicadores positivos para o setor, incluindo a recuperação dos empregos perdidos. Na avaliação dos empresários, a abertura do primeiro ciclo mostrou um resultado positivo com relação à recuperação das atividades econômicas. O presidente da FCDLM, Erza Benzion, considerou extremamente positivo as duas primeiras semanas da abertura do primeiro ciclo. O balanço desses primeiros 12 dias da reabertura, ele vem muito de encontro com o que foi aberto, no caso dos não essenciais que puderam abrir, que é calçados e parte de confecções, que eles são produtos que são muito cobiçados com relação ao dia dos namorados, ou seja, existe aí uma aderência sobre isso, e isso foi uma coisa positiva. Incluídos no segundo ciclo de retomada econômica, o segmento de alimentação fora do lar está otimista com relação ao retorno das atividades. A expectativa é que se consiga a recuperação das vagas perdidas, uma vez que o setor é um dos mais importantes na geração de emprego, sendo responsável por mais de 80 mil vagas na cidade de Manaus. Nessa segunda fase está liberada a atuação de restaurantes, cafés e fast foods, mas cumprindo um protocolo que determina uma série de situações, incluindo a ocupação de apenas 50% dos lugares disponíveis, com a separação das pessoas, resguardando aí o distanciamento recomendado. Os empresários do setor avaliam que a reabertura vai trazer mais vida à cidade e uma melhoria no ambiente econômico. O presidente da Brasel, Fábio Cunha, avalia que a cidade ganha com a abertura do segundo ciclo e a retomada das atividades dos restaurantes em Manaus. A expectativa de retomada é boa, né? Porque o setor de alimentação fora de lá, ele traz vida para a cidade. Os restaurantes, cafeterias, sorveterias, lanchonete, padaria, essa grande variedade, né, de estabelecimentos com suas portas voltadas para a rua e abertas, traz segurança à população, né, traz vida para as cidades. Então a expectativa é de que as coisas estejam voltando à normalidade. A expectativa é boa porque o setor ele emprega mais de 80 mil pessoas diretamente. É o setor que mais emprega, é o ramo da alimentação. Então a expectativa é de que as pessoas possam resgatar o seu emprego de volta, que houveram muitas demissões de trabalhadores. Então é uma expectativa boa porque é uma parte da economia muito importante. Então essa é a nossa expectativa, que realmente as coisas possam voltar à normalidade. O segmento de bicicletas no Polo Industrial de Manaus foi outro que também em maio mostrou aí uma melhoria do ambiente registrado no último mês, no mês anterior, no mês de abril, quando realmente foram muito afetados aí pela paralisação que afetou muitas empresas do Polo Industrial de Manaus, principalmente também do setor de duas rodas, que é um dos mais importantes do PIN. Em maio, a produção foi de 21.587 unidades de bicicletas. que registrou uma alta de 114,3% em relação a abril, quando foram produzidas 10.071 unidades. A expectativa do setor é que o cenário vai melhorando de acordo com as aberturas indicadas pelos governos e pelas prefeituras, mas o segmento ainda aguarda melhorias no sentido do incentivo ao uso da bicicleta nas grandes cidades. Os empresários consideram cedo ainda para reavaliar a produção para este ano de 2020. O diretor executivo da Abraciclo, José Eduardo Gonçalves, disse que o segmento ainda não faz projeções para 2020. O setor optou por não revisar ainda suas projeções para 2020, aguardando uma melhor observação do comportamento do mercado. O que está ocorrendo no momento é um acompanhamento do desempenho do varejo e até mesmo do comportamento do consumidor com o início das flexibilizações municipais. Com base nisso, é que serão revisadas as projeções de produção de bicicletas para 2020. A crise da Covid-19 acentuou ainda mais a queda da receita tributária estadual em maio. A soma dos impostos, taxas e contribuições totalizou, neste mês de maio, um total de 741 milhões nominais, sendo esse resultado 11,96% inferior ao registrado no mês de abril e 19,99% abaixo do registrado 12 meses atrás, que totalizou 927,34 milhões. Na avaliação da Cefaz, ainda é cedo para saber se a reabertura gradual do comércio de Manaus será suficiente para reverter as projeções negativas para as receitas num ambiente que já se antecipava recessivo. Em entrevista publicada no site jcm.com.br, o senador da bancada amazonense Plínio Valério, do PSDB, disse que não pretende disputar as eleições, mas acredito que seu partido, PSDB, deve indicar um nome para a sucessão do prefeito Arthur Virgílio Neto. Plínio também falou sobre as expectativas com relação às eleições desse ano, mas ele descarta totalmente a prorrogação dos mandatos, respeitando o que indica a Constituição. Para ele, o que pode acontecer é um adiamento das eleições de outubro para dezembro deste ano. Primeiro, eu sou favorável ao adiamento. Eu acho, sou favorável e creio que é o que vai prevalecer, é a corrente do adiamento para dezembro. Eu sou favorável a isso. Eu não concordo com a prorrogação do mandato. Eu acho que prorrogar mandato, além de ser complicado, que tem que ser emenda à Constituição, aquilo tudo vai de encontro e sentido, né? Sentido que contraria a vontade do eleitor. O eleitor nos deu um mandato determinado de 4 anos, 8 anos. Portanto, um dia a mais contraria e é um negócio ilegal e inadequado. Portanto, sou pelo respeito às regras da votação lá atrás. Eu acho que o que vai prevalecer é o adiamento para dezembro. Eu sou favorável a ele. Eu sou o Fred Novaes, com as principais notícias do portal do Jornal do Comércio, jcam.com.br, no podcast JCAM News.